Viaja não, fi. Sente essa parada. Pode crer. Do KJ, Reivindicadores. Ei. Kamikaze. Vi no vídeo. Armas letais, homicídios. Nossa. Condições desiguais nos presídios. Químicos, narcóticos, sintéticos, bélicos. Abusos policiais. Cotidiano periférico. Filma a faixa marginal protagonista. É nóis. Roubando a cena, lindão, que nem artista. Feche os olhos ou então assista. Não se assusta com a sua vista, que é festa pra quem conquista. E no vídeo, morte aos nazistas. É um filme eterno, na busca um tênis moderno. E não importa o valor do terno, é latro no circuito interno. É chacina. Videoconferência registra balaclava na cara, HC plus na agência, segue na pista. Longa metragem, ruas de terra, tráfico, beco, completa a imagem e o final trágico. Tiro, crack, confronto, presídio, é nóis, pronto pro combate. Favela tá no vídeo, tá no vídeo. Arma na mão, ambição, frustração, droga, alucinação, então sorria. Tá no vídeo. Perseguição, ação, fuga, repressão. Do sonho à condenação, então sorria. No vídeo. Sangue no chão, guerra, irmão, mata irmão. Polícia cruza becão, então sorria. No vídeo. Orgulho, decepção, mocinho compra vilão. Mundinho sem direção, então sorria. Vídeo de traição, de ação, corrupção, ativa o senador ladrão. Põe na cueca, ainda se livra de tiroteio, de confusão. Vi vídeo de ladrão gambé empurrando a mão na lata dos meus irmãos, o águia metendo os peitos no chão e explodindo, mostrando tudo ao vivo. Abatido, que lindo, de viatura tombando o assassino, matando a violência exposta. E os vídeos aí tão mostrando os abusos policial, autos flagrante, forjado, esquadrão de elite matando o sargento que é fuzilado. Na bandida mostrando a perseguida na tela de corpo sendo arrastado nos morros e nas favelas de quem paga propina, venda de droga na esquina. Filho de rico que desanda no beijo, na cocaína. São várias cenas armadas, gente de bem fuzilada. Assalto, atropelamento, mulher trocando porrada. É a produção em grande escala e que ninguém quer ver, não. A mãe que chora, três filhos sem nada para comer. A segurança da quebrada se encontra mudada. Circuito interno de filmagem afirma de tocar na cara. Nos vídeos cenas de terror, desespero, pavor, quadrilha armada, invasão, cenário é de horror. Tá no vídeo. Arma na mão, ambição, frustração, droga, alucinação, então sorria. Tá no vídeo. Perseguição, ação, fuga, repressão, do sonho à condenação, então sorria. Tá no vídeo. Sangue no chão, guerra, irmão, mata irmão, polícia cruza becão, então sorria. Tá no vídeo. Orgulho, decepção, mocinho compra vilão, mundinho sem direção, então sorria. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Tá no vídeo. Tá no vídeo.